Eu vou gravar, ó, um pouco baixo, né? Porque... É um tom mais baixo, porque essa parte que ela saiu mais ou menos. Bora fazer uma direta, faz aí. Aham, tá. Agora eu vou gravar mais baixo. Peraí, deixa eu tentar. Tá. Tá nem ba mame a beno a beno a nyobi qua tá nem ba mame a beno tá bom. É mais ou menos bom. Hum? Gravando. Ta ne mi ba ma me a be no wa nyong bi kwa. Ta ne mi ba ma me a be no wa nyong bi kwa. A ne na ma me ba ma a ne. Nam a me ba ma a ne gu me a ru ma be no ba nyo a be no ba nyo bi kwa gu me a ru ma be no ba nyo a be no ba nyo bi kwa gu me aruma beno banyo a beno banyo bikwa gu me kamye yuka ben kutaru a beno banyo bikwa gu me kamye yuka ben kutaru a beno banyo bikwa ta ne me ba mo me a beno wa nyo bikwa ta ne me ba mo me a beno wa nyo bikwa a ne na ma me ba mo a ne nam a me ba ma a ne gu me a ru ma be no ba nyo a be no ba nyo bi kwa gu me a ru ma be no ba nyo a be no ba nyo bi kwa gu me a ru ma be no ba nyo a be no ba nyo bi kwa gu me ka mye yu ka be ku ta ru a be no ba nyo bi kwa gu me ka mye yu ka be ku ta ru a be no ba nyo bi kwa volta multiplicada nos frutos. Grande mensagem de hoje do nosso programa aqui no nosso quadro Já Dizia o Véi Deitado. E vamos cantar. Agora você vai ouvir Sol Vermelho. Azul. Existe um outro horizonte e algo ainda mais além que os meus olhos não veem. Eu fico olhando o pôr do sol que aumenta mais minha vontade de regressar à minha terra e nunca mais sentir saudade. Sol vermelho, tchau, sol vermelho, tchau, sol vermelho. Sol vermelho, tchau, sol vermelho, tchau, sol vermelho. Eu sei que sol vermelho vem trazer pra mim algum recado das coisas que eu deixei ficar adormecidas no passado. Olhando o sol vermelho, lembro das tardes tristes que passei, mas mesmo assim me dá saudade dos amigos que deixei. Sol vermelho, tchau. Sol vermelho, tchau. Sol vermelho. Sol vermelho, tchau. Sol vermelho, tchau. Sol vermelho. Sol vermelho. Cadê o WhatsApp do Edelson Moura para a gente divulgar aqui? Às vezes você está querendo mandar uma mensagem. Está aqui o número, ó, 61-999-36-9557. 61-999-36-9557. Vamos agora mandar um alô para Marlene. Ela mora em Francisco Badaró. Alô, Marlene de Francisco Badaró. Ouvindo por aqui o seu programa pela rádio, mandando um alô para mim, para o meu filho Gabriel, sou sua família, e do amado, eu fui no show dele aqui em Genipapo, mas não tive a oportunidade de chegar perto. Eu quero até ensinar para as pessoas como fazer. Tem que procurar sempre o produtor do evento na cidade, porque depois do show, normalmente o amado fica lá para atender aos fãs, dar autógrafo, tirar fotos. Depois, quando ele viaja depois do show, vai embora depois, ele atende os fãs antes do show. Por isso que tem que ficar atento no promotor do evento na cidade, porque o promotor fica sabendo tudo direitinho, todos os detalhes. Marlene, um grande abraço, tudo de bom para você. E vamos tocar a música Estou Apaixonado. Era uma festa e eu aproveitei. jogou seu charme pra cima de mim, foi mesmo que me matar. Fiquei apaixonado por esta mulher. Faço tudo que ela quiser, dou minha vida por ela. Eu pulo até da janela, vou fazer tudo que ela quiser. Estou apaixonado. Estou apaixonado por esta mulher. Estou desesperado e faço tudo que ela quiser. Dou minha vida por ela. Eu pulo até da janela. Vou fazer tudo que ela quiser. Estou apaixonado. Estou apaixonado por esta mulher. Estou desesperado e faço tudo que ela quiser. Dou minha vida por ela. Eu pulo até da janela. Ela quiser, estou apaixonado. Continua por aqui o programa do Amado Batista. Eita, programa que tem uma audiência enorme em todo o Brasil, gente. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, bom dia. Boa tarde, meu amigo Adelson Moura. Aqui é a Sueli Lima, de Creoli do Bina. Ô, Sueli. Da cidade de Tum Tum, meu amigo. Ô, minha amiga. Eu nunca esqueci da galinha ao molho. Ai, meu Deus do céu. Pra você comer, meu amigo. Enquanto eu não comer essa galinha... Roda aí uma música de Amado Batista pra mim, aquela. Aquela música. É. Esqueci, meu Deus. Esqueceu o nome, Sueli. Lembre, mulher. Pode chorar, pode chorar. Tá, pode eu chorar. Estou disponível pra te ajudar. Tá certo. Pode chorar. Pode chorar. Isso. Eu não estou disponível para lhe ajudar. Isso. Essa vem aí. Vou tocar. Toda mesma, Adelson Moura, porque tu é uma pessoa sensacional, maravilhosa. Obrigado, viu? Eita, menina, dá embope no Brasil inteiro. Graças a Deus. Eu fico com meu radinho aqui ligado, só ouvindo. Enquanto não termina o Adelson Moura, eu não tranco meu rádio. Que estouro. Tchau, Adelson Moura, fica com Deus, que Deus é maravilhoso, é nosso Pai verdadeiro. Amém, Sueli, amém. Ô, mulher animada, gente. Vamos cantar para ela, Amado Batista. Pode chorar. Corre pros meus braços. Sempre que fica sem rumo, vem parar em mim. Chega, cansei desse jogo, tô caindo fora. Tempo é ouro e eu não tenho tanto tempo assim. Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar. Estou mais disponível pra lhe consolar. Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar. bater cabeça com seus problemas. Toda vez que um dos seus romances chega ao fim, quando você volta, eu penso que vai ser pra sempre. Você contraria tudo, contrariando a mim. Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar. Eu não estou mais disponível pra lhe consolar. Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar. Eu não estou mais disponível pra lhe consolar. Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar. Eu não estou mais disponível pra lhe consolar. Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar. Eu não estou mais disponível pra lhe consolar. Batista, o mais amado do Brasil. Rádio Comunitária Líder FM, identificando ZYT 763, canal 254, estação de frequência modulada, operando em 98,7 MHz, Asdecom, Ourilândia do Norte, Pará, Brasil. ISP mais Telecom, Giro Supermercado, informam a hora certa. 18:36. E agora, apoio cultural. Você está curioso? Sua expectativa está nas alturas? Ourilândia do Norte e região estão prestes a receber uma revolução futurista. Onda Mais está chegando. Onda Mais está chegando. Algo extraordinário está a caminho e promete transformar sua rotina de maneira inovadora. O lançamento da Onda Mais trará possibilidades incríveis para o seu dia a dia. A cada clique, sua casa ou empresa inteligente se tornará ainda mais conectada e prática. Está curioso? Então, aguarde, pois a revolução está prestes a começar. Vem aí, Onda Mais! E você roda a cidade inteira pra cuidar da sua vista. Ótica Safira é a preferida. Atenção cidade, a Ótica Safira apresenta uma super promoção com completo açougue e padaria. Ao fazer suas compras no Parazão Supermercado, você vai encontrar tudo o que procura em um só supermercado. Preço sem concorrência e atendimento personalizado é no Supermercado Parazão, em Ourilândia e Tucumã. Supermercado Parazão, preço baixo todos os dias. Quem vai uma vez, volta sempre. Instituto Pro Sorriso, odontológica com vários profissionais especializados em diversas áreas, onde priorizamos o atendimento humanizado. Uma clínica especializada em fazer você sorrir. Dr. Halisson de Melo Mendes, especializado em cirurgias, implantes e harmonização orofacial. Instituto Pro Sorriso, na Avenida Independência Centro, fone 94-991-90-1684. Amado Batista, Amado Batista Show. E agora, cadê o cigano? Fale aí, cigano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, cigano. Radialista. Tô aqui, rapaz. Cadê minha música, rapaz? A borboleta? Opa, vamos tocar pra você. É o cigano raiz de Itamaraju. É o cigano raiz de Itamaraju. Ei, cigano raiz. Vamos nós. Amado Batista, cante aí para o cigano raiz. Borboletas.

E de repente apareceu você no meu pensamento. E então eu parei e fiz esta canção pra você. Olha, nesta noite calma, sinto em minha alma você aqui. Olha, ainda nesta noite eu aqui. Mas olha, que saudade imensa. Você para e pensa e quer me esquecer. Não faça, eu peço, não me esqueça. E aqui nesta distância que é tão grande, trancado neste quarto de hotel, eu penso, será que vale a pena estar tão longe? Se você que eu tanto amo está distante. Olha, eu viajo muito, mas nem por um segundo posso te esquecer. Olha, este amor eterno nem com o inferno pode se acabar. Olha, lembro como agora, no romper da aurora, ter você aqui. Mas olha, que saudade imensa. Você para e pensa e quer me esquecer. Não faça, eu peço, não me esqueça. Olha, ainda nesta noite, continuo triste, pensando em você. E você para e pensa e quer me esquecer. Olha, eu peço, não me esqueça. É o programa Amado Batista, minha gente. Só músicas do Amado. Olha, só música boa, só música romântica. Ouça o povo, vamos ouvir. Oi, Adelson Moura. Oi. Bom dia. Bom dia. Aqui é a Zilda Silva, da Muricituba, onde fica aqui em São Benedito. Sei. Eu gostaria Oi, de Zilda. Ouvir a música. Hã? Aquela música que ele canta com o Amado Batista, canta com o cadeirante. Sim, sim. Muito linda. Para oferecer aos meus familiares, principalmente para você. Certo. Me certo. Atenda, homem. Tá com dois áudios que eu mando. Ô, Zilda. Ô, Zilda. Tem mais de 30 anos que eu assisto esse programa. Tenha calma. Eu assisti ele à noite em Carnaubal. Agora eu tô assistindo meio-dia. Que legal. Tá bom? Tá bom. Boa tarde. Boa tarde, boa noite, bom dia. É prazer, viu, atender você aqui. Um abraço a todos aí de Carnaubal, de toda a região do Ceará. E vamos cantar, Amado Batista. Sou igualzinho a você. Tudo era sempre igual. De repente ali na rua, num encontro casual, você perguntou as horas, meio sem jeito no olhar. Dei um toque em sua mão, começamos a conversar.

Uma nova opção acaba de chegar em nossa cidade. Excellence Clinic, clínica integrada à saúde, chega com grandes profissionais especializados para contribuir e crescer com nosso município e ajudar na saúde de nossa população. Atendemos nas áreas de odontologia, consultas médicas e procedimentos estéticos em várias especialidades. Você merece os cuidados da equipe da Excellence Clinic. Doutor Salomão e equipe agradecem. Avenida das Nações, no centro, aqui em nossa cidade. Fone 94992784544. Você já visitou a loja Gabi Variedades? Não? Então preste atenção. Artigos para presentes, decorações, utensílios domésticos, brinquedos, material escolar, escritório, camping, pesca. E agora com uma grande variedade de embalagens. Corra agora mesmo. Convide a família, os amigos e venha para Gabi Variedades aproveitar as incríveis promoções. Agora com a loja bem mais ampla. Isso mesmo, para melhor lhe servir. Na Avenida das Nações, em centro, fone 99175-5064. Na Garra Fibra, o que já é bom pode ficar ainda melhor. São 850 megas de fibra ótica com novo Wi-Fi 6, mais Globoplay, instalação e Wi-Fi grátis. E pra ficar ainda melhor, você estoura balão e pode ganhar desconto de até 50% na sua primeira mensalidade. Contrate agora mesmo. Fone Zap 992268484. Visite nossas redes sociais ou passe em nossa loja. Garra Fibra, na Avenida do Ouro 877, setor rodoviário Tucumã. E Avenida das Nações 2498, centro de Orilândia. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Meus amigos, vamos falar de um produto extraordinário contra a queda de cabelo, que é o Calibre. Seu cabelo está caindo? O que é que você está esperando? Peça agora mesmo este produto da Saúde com Beleza, o seu cabelo vai parar de cair. Olha que maravilha, com um detalhe, vai ficar bonito, saudável, brilhoso. E as suas unhas estão fraquinhas? Elas serão fortalecidas tomando Calibre, o polivitamínico com 12 tipos de vitaminas da Saúde com Beleza. Peça hoje mesmo e vamos resolver esse problema de queda de cabelo. Anote aí o WhatsApp e o site da Saúde com Beleza, porque lá tem outros produtos que você pode adquirir. Até mesmo fazer uma compra com outras coisas, né? Para compensar no frete. Saúdecombeleza.com.br. E o nosso WhatsApp, qual é, Edelson Moura? É o 61 998 19 5151. 61 998 19 5151. Lembrando que este número é da Saúde com Beleza. Vamos cantar agora? Quando eu for embora. Quando eu for embora, você vai chorar, vai sentir saudade quando se lembrar que eu vivia louco pelo seu amor e você pouco a pouco tudo acabou. Quando eu for embora, pelo chorar, nem tão pouco sofrer. Você também irá pensar em mim bastante, como seu namorado, como seu grande amigo, ou talvez como amante. Quando eu for embora, você vai chorar, vai sentir saudade quando se lembrar que eu vivia louco pelo seu amor e você pouco a pouco tudo acabou. Quando eu for embora, você vai chorar. Senti saudade quando se lembrar que eu vivia louco pelo seu amor e você pouco a pouco tudo acabou. Eu sei que ainda vou pensar muito em você, mas distante daqui não pretendo chorar nem tampouco sofrer. Bastante, como seu namorado, como seu grande amigo, ou talvez como amante. Quando eu for embora, você vai chorar, vai sentir saudade quando se lembrar que eu vivia louco pelo seu amor e você pouco a pouco. Quando eu for embora, você vai chorar, vai sentir saudade. Vamos lá, minha gente, vamos ligeirinho. Ainda dá tempo de uma pessoa falar comigo, ainda dá tempo de uma pessoa participar. Ah, isso que é dedicado. Oi. Assim, foi coletado na... no programa de Amado Batista por 104. Isso. Tudo bom, Didi? Tudo legal? Estou ouvindo aqui o programa de Amado Batista de 13 às 14 horas. Toca um sucesso para mim, toca Amado Batista. Quando eu cheguei nessa cidade e... Esqueceu, Didi? Amado Batista com participação de Eduardo Costa, amigo. Amigo, né? Certo. Para oferecer a todos que estão coletados na... Muito bem, Didi. Muito bem. Um abraço para você. Muito obrigado pela participação. Esse é o Didi, lá de Cacimbas. Coisa boa, né, gente? Receber mensagem de todos os lugares deste país. Então, vamos tocar primeiro. Hoje não dá tempo de tocar as duas, mas outro dia a gente toca para ele a música Amigo. Didi, escute agora. Nesta cidade. Dentro de mim fiquei sozinho nesta cidade das multidões. Como falar com as pessoas se eram milhões? Andar nas ruas era um mistério pro meu olhar. O que fazer, pra onde ir, onde ficar? Levei meu canto

vezes. Se for para sofrer, não quero estar sozinho. Por isso não venha falar de adeus. Olha, não deixa apagar esta chama de amor, este louco desejo. Não se morre de amor e de beijos. O que mata é a solidão. Esta chama de amor, este louco desejo. Não se morre de amor e de beijo. O que mata é a solidão. Olha, não deixa apagar esta chama de amor, este louco desejo. Não se morre de amor e de beijo. O que mata é a solidão. Olha, não deixe morrer esta chama de amor, este louco desejo. Não se morre de amor e de beijo. O que mata é a solidão. Obrigado, meus amigos, pela audiência. Obrigado por tudo, tenha um ótimo final de semana e até a semana que vem, quando aqui nós estaremos levando até você mais um programa do Amado Batista. Tchau, Brasil! Você acabou de ouvir programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Vem aí, mais um campeão de audiência. Fique ligado! Rádio Comunitária Líder FM, identificando ZYT 763, canal 254, estação de frequência modulada, operando em 98,7 MHz, Asdecom, Ourilândia do Norte, Pará, Brasil. ISP mais Telecom, Giro Supermercado, informam a hora certa. 19:13. E agora, apoio cultural. ISP mais Telecom, você não viu nada igual. Aqui a qualidade é o diferencial. Tem pra você, tem pra você. Tem estabilidade, tem suporte de verdade, aproximando corações pra se conectar. Tem pra você, pra você. Tem pra você ultra velocidade, internet de qualidade para navegar. Só na ISP Mais Telecom você tem super vantagens, a melhor experiência em navegação com ultra velocidade. Contrate agora mesmo pelo WhatsApp 992781755 e siga-nos no Instagram, @ISP Mais. São 1000 MB de velocidade com ISP Mais Play, Infinity Black, tudo isso por apenas R$ 149,90 mensais. Equipamento incomodado com Wi-Fi 6 e a instalação é gratuita. Você leva 1000 MB de velocidade para fazer o que quiser. Ou, se você preferir, 600 MB com ISP Mais Play por apenas R$ 119 mensais. Aproveite o melhor plano da ISP Mais Telecom. Não percam! ISP Mais Telecom, o plano completo que conecta você ao melhor. ISP Mais Telecom. Liquida calçados a Nacional Tecidos. Não dá pra perder, não dá pra ficar de fora. Toda a linha de calçados masculino, feminino, adulto e infantil com preços imperdíveis e descontos de mais de 50%. Ou em até 8 vezes no crediário. Eu falei liquida calçados a Nacional Tecidos. Você vai comprar tudo em calçados com descontos de mais de 50%. Ou em 8 vezes no crediário. É pra vender tudo, aproveite. Liquida calçados a Nacional Tecidos. Ninguém faz, ninguém compete, ninguém vende por menos. Vem pra Nacional Tecidos que tem Liquida Calçados. Esperamos por você na Avenida Pará, Centro, Tucumã. As melhores carnes da cidade você encontra no Açougue Peixaria do Bom. Mais que carne, aqui é sabor e qualidade. Carnes bovinas, suínas, peixe e frango. Os melhores preços e o melhor atendimento é aqui. Açougue Peixaria do Bom, na rodovia, saída para o site da Vale, no Residencial JP. Fone 99155-2539. Smart Ambientes Planejados. Tudo o que você precisa, agora você encontra na Smart Ambientes Planejados. Uma loja de móveis planejados à pronta entrega. Temos também material para escritório, cadeiras, luminárias e lustres. Visite-nos na Avenida dos Bosques, 1068, bairro Novo Horizonte, próximo à Líder FM. Ligue-nos 991-53-8348. Smart Ambientes Planejados. Um show de loja. Aumente o volume. Entra no ar. Entra no ar. Rádio Escuta. Rádio Escuta. Os maiores lançamentos no Brasil e no mundo. Rádio Escuta. Saiba aqui o que as outras emissoras vão tocar depois. Tocar depois. Rádio Escuta. E é isso. Olha quem chegou novamente, né? E mais uma edição de lá a programação. Eps, que é isso? A programação não. Do nosso programa Rádio Escuta. Foi ele, o Wilson Meirelles, a partir de agora chegando naquele alto astral, naquela dinâmica que você já conhece e você já sabe, né? A partir de agora, muito sucesso, uma hora de muita música boba, então aumente o seu volume porque você tá na estação de rádio sensacional com ele, Wilson Meirelles. Frente à casa dela, vai ter que me dar uma trégua. Agarrado num buquê, saudade tá de doer. Será que ela vai me atender? Será que vai me perdoar? Só falta um dedo na campainha pra eu rir ou chorar. Se ela não abrir a porta, hoje eu pulo a janela. Mas eu volto com ela, mas eu volto com ela. Se ela não abrir a porta, hoje eu vou meter o pé. Mas eu volto com essa mulher, mas eu volto com essa mulher. Vai me atender, será que vai me perdoar? Só falta um dedo na campainha pra eu rir ou chorar. Se ela não abrir a porta, hoje eu pulo a janela. Mas eu volto com ela, mas eu volto com ela. Se ela não abrir a porta, hoje eu vou meter o pé. Mas eu volto com essa mulher, essa mulher. Se ela não abrir a porta, hoje eu pulo a janela. Mas eu morto com ela, mas eu morto com ela. Se ela não abrir a porta, hoje eu vou meter o pé. Mas eu morto com essa mulher, mas eu morto com essa mulher. Você está ligado no programa Rádio Escuta. Aqui você tem acesso exclusivo aos principais lançamentos musicais. Antes de tocar em qualquer outra rádio, os hits do momento ganham vida na Rádio Escuta. Descubra novos talentos, acompanhe as tendências e esteja sempre um passo à frente. E não é só isso, o programa Rádio Escuta tem um repertório diversificado, tocando um pouco de tudo. Do pop ao rock, do sertanejo ao hip hop. Não importa o seu estilo preferido, aqui tem espaço para todos. Sintonize agora mesmo o programa Rádio Escuta e embarque em uma viagem musical repleta de surpresas e emoções. Com Wilson Meirelles ao comando, a diversão é garantida. O Brasil inteiro se liga no programa Rádio Escuta. Café ao Vivo em São Paulo. São Meirelles ao comando. A diversão é garantida. O Brasil inteiro se liga no programa Rádio Escuta. É o MF ao Vivo em São Paulo. Ah. Se liga aí, ó. Restaurante caro, que nós tá em alta. O fitopzinho, coisa fina pra minha gata. Do nada, uns papinhos safado. E a gente foi ficando alterado. Mãozinha na perna, mãozinha novinha. Eu percebi que ela queria pelo sorriso. E foi botada a luz de vela. Era pra tomar um vinho. Puxa a cadeira, eu puxei o cabelo. Foi botada a luz de vela. Era pra tomar o vinho. E quem tomou foi ela. Era pra puxar a cadeira, eu puxei o cabelo dela. Ai, o vinho cancela. Risoto cancela. Garçom, apaga a luz que agora é bota, bota nela. Olha, o vinho cancela. Risoto cancela. Garçom, apaga a luz que agora é bota, bota nela. Matheus Fernandes. Para no mundo, pô! Matheus! Swingão! Além! Swing! Yeah, yeah. Para São Paulo, para São Paulo! Que restaurante caro, que nós tá em alta. O fitopzinho, coisa fina pra minha gata. Do nada, um papinho safado. A gente foi ficando alterado. Mãozinha na perna. A vozinha não ouvia. Eu percebi que ela queria pelo sorriso. Foi botada a luz de vela. Era pra tomar o vinho. E quem tomou foi ela. Era pra puxar o cabelo. E eu puxei o cabelo dela. Foi botada a luz de vela. Era pra tomar um vinho. E quem tomou foi ela. Era pra puxar a cadeira. Eu puxei o cabelo dela. GG, apaga a luz, MF, é só botar a janela. Aí, o vinho cancela, risoto cancela. Garçom, apaga a luz que agora é bota, bota nela. Bateu o Serra, Sérgio, senhores. Léo Santana, Léo Santana, o gigante da Bahia. Léo Nildo, vai balançar, balança, balança. Coração. Amém. Muito obrigado, Léo Santana. Quando o estresse começa a interferir na capacidade de viver uma vida normal por um longo período, ele se torna ainda mais perigoso. Quanto mais tempo dura o estresse, torna-se grave a saúde mental e do corpo. Você pode se sentir cansado, incapaz de concentrar ou irritável sem uma boa razão. Por isso, vai aqui uma boa notícia. O produto certo para você acabar com este problema é o Bom S, um produto exclusivo da Saúde com Beleza. Bom S é um suplemento à base de triptofano e magnésio. Adeus falta de sono e cansaço mental. Peça pelo nosso site saudecombeleza.com.br ou procure o representante de nossa empresa na sua cidade. Bom S, o nome já diz tudo. É teste de pezinho, teste de DNA, toxicológicos, entre outros. Contando também com serviços em ultrassonografia, eletrocardiograma, consultas médicas e nutricional. Todos os nossos serviços estão disponíveis a preços populares. Faça seu orçamento pelo WhatsApp 94 99226-2592. Estamos localizados na Avenida das Nações, número 1450 Centro, próximo ao Clube de Mães, em Ourilândia do Norte. Laboratório Salmos Diagnósticos. No Encanto das Embalagens, você encontra uma grande variedade de produtos para eventos e estabelecimentos comerciais. Com um espaço bem organizado e confortável, o estabelecimento facilita a circulação dos clientes e a escolha dos produtos, garantindo uma experiência de compra agradável. Oferecemos soluções que atendem à necessidade de cada cliente, seja para o atacado ou varejo, com preços justos e entrega rápida. Avenida das Nações Centro, fone 99188-2701. Encanto das Embalagens. Uma nova opção acaba de chegar em nossa cidade. Excellence Clinic. Clínica integrada à saúde chega com grandes profissionais especializados para contribuir e crescer com nosso município e ajudar na saúde de nossa população. Atendemos nas áreas de odontologia, consultas médicas e procedimentos estéticos em várias especialidades. Você merece os cuidados da equipe da Excellence Clinic. Doutor Salomão e equipe agradecem. Avenida das Nações, no centro, aqui em nossa cidade. Fone 94992784544. Você já visitou a loja Gabi Variedades? Não? Então preste atenção. Artigos para presentes, decorações, utensílios domésticos, brinquedos, material escolar, escritório, camping, pesca. E agora com uma grande variedade de embalagens. Corra agora mesmo. Convide a família, os amigos e venha para Gabi Variedades aproveitar as incríveis promoções. Agora com a loja bem mais ampla. Isso mesmo, para melhor lhe servir. Na Avenida das Nações. Centro, fone 99175-5064. Há 20 anos, a Jatinet conecta você ao que há de melhor em internet, com qualidade, velocidade e estabilidade que fazem a diferença no seu dia a dia. Presente em 12 municípios, oferecemos os melhores pacotes de internet da região, com planos que vão de 700 mega até 1 giga. Navegue sem limites, assista seus filmes e séries favoritas, jogue online, trabalhe remoto e conecte toda a sua casa com máxima performance. E tem mais! Torne seu plano ainda mais completo com os principais serviços de streaming. Max, Globoplay, Telecine e Premiere. Pagando antes do vencimento, você garante desconto exclusivo. Está esperando o quê? Jatinet. 20 anos de conexão que transforma. Velocidade, estabilidade e confiança. Porque a vida é feita de conexões e a sua merece ser a melhor. Voltamos a apresentar Rádio Escuta. É isso mesmo, fui só ali tomar uma água maravilhosa e já voltei pra informar pra você rapidão do nosso WhatsApp. É isso, WhatsApp pra você participar. 98 981 36 9365. Esse é o WhatsApp pra você mandar o seu pedido musical pra cá, pra gente, pro nosso programa Rádio Escuta. Eu decidi, você decidiu, melhor a gente, cada um com canto. Porque só de amor o nosso relacionamento não tá sustentando. Só que distância gera saudade, saudade gera carência, carência, acaba na cama. Ou vai ou mexe, taca fogo ou joga água. Porque nós dois na rua dando sopa, mais cedo ou mais tarde o sentimento acaba. Ou é saudade morrida, fala, tá na sua mão agora, a resposta é sua. Ou a gente mata na cama, ou deixa morrer na rua. Ou é saudade morrida, ou é saudade matada. Vai depender do que a sua boca me fala. Tá na sua mão agora, a resposta é sua. Ou a gente mata na cama, ou deixa morrer na rua. Vini Drummond, acontece, né? Eu decidi, você decidiu, melhor a gente, cada um pra um canto. Porque só de amor o nosso relacionamento não tá sustentando. Só que distância gera saudade, saudade gera carência, carência, acaba na cama. Ou vai ou vai, taca fogo ou joga água. Porque nós dois na rua dando sopa, mais cedo ou mais tarde o sentimento acaba. Morrido, é saudade matada. Vai depender do que a sua boca me fala. Tá na sua mão agora, a resposta é sua. Ou a gente mata na cama, ou deixa morrer na rua. Ou é saudade morrida, ou é saudade matada. Tá na sua mão agora, a resposta é sua. Ou a gente mata na cama, ou deixa morrer na rua. Oh, Pouca gente sabe que o cálcio é essencial para a integridade funcional dos sistemas nervoso, muscular e esquelético. O suplemento de cálcio e vitamina D servem para tratar ou prevenir o aparecimento de osteoporose e reduzir o risco de fraturas, principalmente em indivíduos com baixos níveis de cálcio no sangue. Calcem D3 é indicado na prevenção e tratamento da osteoporose antes e após a menopausa. Além disso, o suplemento de cálcio e vitamina D podem ser usados para diminuir o risco de fraturas. Calcem D3, com vitamina D, zinco e magnésio, é completo. É saúde com beleza, sinônimo de qualidade em produtos naturais. Peça agora mesmo ao nosso representante aí na sua cidade ou faça o seu pedido pelo nosso WhatsApp 61 99819-5151. Calcem D3 é mais um produto da saúde com beleza. Você ouve primeiro aqui. Rádio Escuta. Rádio Escuta. Esquece, meu bem. Meu bem, pode deixar tudo aí. Eu já volto pra arrumar essa pilha de papel. São histórias pra contar. O vento espalhou na casa mil canções de esperança. Um sorriso de alguém que não se cansa. E olha essa aqui, vou escrita pra você. Todo esse rabisco de avanço. A TV. Na voz do povo todos vão cantando. Aquela festa incrível. Vovó tentando segurar o choro. Ela sabe como foi difícil. No meio do churrasco alguém pergunta assim: de onde vem tanta inspiração? Não sei de onde vem, mas é o que me move. Quem sabe o tio cante em horário nove. Essa aqui foi escrita pra você. Todo esse rabisco um dia vamos ver. Um dia de domingo em frente à TV. Quando o morro todos vão cantando. Aquela festa incrível. Vou assim, ela sabe como foi difícil. No meio do churrasco alguém perguntou. Você ouve primeiro aqui. Rádio Escuta. Rádio Escuta. Baby, this is what you came for. Joga a mão pra cima e grita: hey! Tem cachaça aí? Que pipoca é esse, ribaqueiro? Torando tudo, ladrão. Hoje completou uma semana que eu tava te superando. Eu quase esqueci. Sua unha no meu corpo me arranhando. Eu só não tocava. Agora com essa tua ligação maluca, me chamando pra safadeza. E é loucura, loucura, loucura. Aí é loucura, loucura, loucura. Eu tento ser forte, mas a saudade é uma fila da puta. E aí, no dois, sempre que eu tô pegando rumo, você vem me chamando. esquecido. Eu te amo. A sua unha no meu corpo me arranhando. Eu só não contava. Agora com essa tua ligação maluca, me chamando pra safadeza. E é loucura, loucura, loucura. Aí é loucura, loucura, loucura. Eu tento ser forte, mas a saudade é uma fila da puta. Sua expectativa está nas alturas? Ourilândia do Norte e região estão prestes a receber uma revolução futurista. Onda Mais está chegando. Onda Mais está chegando. Algo extraordinário está a caminho e promete transformar sua rotina de maneira inovadora. O lançamento da Onda Mais trará possibilidades incríveis para o seu dia a dia. A cada clique, sua casa ou empresa inteligente se tornará ainda mais conectada e prática. Está curioso? Então, aguarde, pois a revolução está prestes a começar. Vem aí, Onda Mais! E você roda a cidade inteira pra cuidar da sua vista. Ótica Safira é a preferida. Atenção cidade, a Ótica Safira apresenta uma super promoção em joia, óculos e relógios. Não apenas isso, a Ótica Safira oferece uma incrível variedade em lentes, óculos de sol e armações de diversas marcas e modelos. Não perca tempo, agende já sua consulta de vista pelo menor preço. Consultas disponíveis de segunda a sábado, com entrega dos óculos no mesmo dia. E tem mais, aproveite a conveniência de parcelar em até 12 vezes em todos os cartões. Visite a Ótica Safira na Avenida Pará, número 512, ou entre em contato pelo WhatsApp 94992371293. Ótica Safira, uma nova visão para você. Ótica Safira. Instituto Pró Sorriso, clínica odontológica com vários profissionais especializados em diversas áreas, onde priorizamos o atendimento humanizado. Uma clínica especializada em fazer você sorrir. Dr. Halisson de Melo Mendes, especializado em cirurgias, implantes e harmonização orofacial. Instituto Pró Sorriso, na Avenida Independência Centro, fone 94-991-90-1684. Se você está procurando um lugar para desfrutar de um almoço delicioso em um ambiente agradável e acolhedor, este lugar é no Restaurante do Giro de Orilândia. Cardápio variado, preparado com ingredientes frescos e de qualidade, e ambiente climatizado. É a certeza de que você irá se surpreender com os sabores que preparamos especialmente para você. De segunda a domingo estaremos prontos para oferecer a você uma explosão de sabores que certamente irá deixar um gostinho de quero mais. É o Restaurante do Giro de Orilândia. Venha almoçar no Restaurante do Giro. Na hora de tirar sua primeira CNH, Carteira Nacional de Habilitação, fazer mudança ou adição de categoria, então venha ao lugar certo. O CFC Vitórias ensina educação para o trânsito com qualidade e tem excelentes condições de pagamento para você não se apertar. Venha para o CFC Vitórias e realize o seu sonho com segurança. Na Avenida Belém, número 591, setor Morumbi, Tucumã. Fone 991464545. Voltamos a apresentar Rádio Escuta. Rádio Escuta. Muito bem, é o programa Rádio Escuta que já está de volta aqui na sua rádio maravilhosa. Ei, não acredito. Os meus ouvintes não estão me seguindo ainda, que é isso? Já segue o seu amigo Wilson Meirelles, o locutor do programa Rádio Escuta, agora mesmo aí no seu Instagram, segue lá, dá aquela força aí pra nós, @Meirelles2Ls locutor, tá certo? @Meirelles2Ls locutor, eu tô te aguardando, meus amigos, meus seguidores. I love you so, but why I love you? você ouve primeiro aqui. Rádio Escuta. Rádio Escuta. Baby, this is what you came for. Ao vivo em Goiânia, Raíssa, Ronaldo e João Gomes. Covarde esse meu coração, que não me deixa te esquecer. Eu entro em outra relação, só pra fazer alguém sofrer. E eu tô me apegando, aí você liga só pra bagunçar minha vida. Isso cê sabe bem. É você me usando e eu usando alguém. Chego na manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda. Jogando, trocando quem presta por quem não presta. Trocando quem presta por quem não presta. Meu coração, que não me deixa te esquecer. Eu entro em outra relação, só pra fazer alguém sofrer. Mas tô me apegando, aí você liga só pra bagunçar minha vida. Isso cê sabe bem. Ela me usando, é você me usando e eu usando alguém. Quem presta por quem não presta. O nome dele é João Gomes. Pegada de vaqueiro. Chego na manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda. Funcionando o mercado. Colágeno com magnésio. Único, exclusivo nosso. O uso do CEL2 auxilia na reposição de colágeno para quem sofre com dores nas articulações, reforça os músculos, ossos e pele, melhorando o desempenho das suas atividades. CEL2, colágeno tipo 2 com magnésio da saúde com beleza. Peça ao nosso representante na sua cidade ou pelo WhatsApp 61 998195151. Se preferir, temos também nossa loja virtual. Você ouve primeiro aqui. Rádio Escuta. Rádio Escuta. Tom de voz, cê tá surtando comigo de novo. Até quando eu vou ter que engolir seus desaforos? Vendedora de ilusão, me deu desconto pra comprar seu coração. Ganhei de brinde sua decepção. Se eu tivesse perguntado pro seu ex antes de conhecer você na boa, evitaria tanta briga, tanta briga, tanto trauma, toma. Se eu tivesse perguntado pro seu ex, vendedora de ilusão, me deu desconto pra comprar seu coração. Ganhei de brinde só decepção. Se eu tivesse perguntado pro seu ex antes de conhecer você na boa, evitaria tanta briga, tanta pinga, tanto trauma, toma. Ah, se eu tivesse perguntado pro seu ex antes de conhecer você na boa, evitaria tanta briga, tanta pinga, tanto trauma, toma. Se eu tivesse perguntado pro seu ex antes de conhecer você na boa, evitaria tanta briga, tanta briga, tanto trauma, toma. Banda Corpo e Alma Trauma. É sucesso, é muita música boa. Estamos apresentando Rádio Escuta. Rádio Escuta. Rádio Comunitária Líder FM, identificando ZYT 763, canal 254, estação de frequência modulada, operando em 98,7 MHz, Asdecom, Ourilândia do Norte, Pará, Brasil.

mais gostoso. O problema é a ex que cê tem, que é foda na cama e não tá negou fogo. Não é que ninguém veja bem, não é que ninguém faz gostoso. O problema é a ex que cê tem, que é foda na cama e não tá negou fogo. No ranking dos inesquecíveis eu sigo no topo. Meia boca, cê não tava na peleja. Frequentando esse ambiente errado, misturando desse lado com gelo e tristeza. Para de tentar me achar na sua vida solteira. Eu sigo no topo. No ranking dos inesquecíveis eu sigo no topo. Já está à venda em todo o Brasil o Ora Prodobis da Saúde com Beleza. Você que gosta de uma saúde plena, sem dores, com mais disposição, este produto é uma excelente fonte de proteína. Vai melhorar a sua imunidade, vai diminuir as dores nas articulações, vai diminuir os sintomas da menopausa. E além disso, minha gente, é uma excelente fonte de proteínas, com zinco, manganês, ferro, vitamina C. Ora Prodobis. Mas compre o da Saúde com Beleza. É o melhor do Brasil. Você já sabe, padrão de qualidade. Saúdecombeleza.com.br é o nosso site de vendas. Você também pode deixar a sua mensagem no 61 998 19 5151, 61 998 19 5151, para fazer o seu pedido de Ora Prodobis da Saúde com Beleza. Você ouve primeiro aqui. Rádio Escuta. Rádio Escuta. Baby, this is what you came for. Sua abordagem me ganhou. Só de lembrar já arrepiou. Cê me pegou com a guarda baixa. Vulnerável, Karen, sem alta. Era pra ser só uma noite, que bom se fosse. Bem menos doce, eu voava pro outro mel. Nem vi quando levantou, só vi que você deixou o telefone num pedaço de papel. O número não existia, a cama quente, a lua fria. Agora eu sofro de verdade, no medo tô com saudade do amor dessa bandida.

Oficina Garagem 279. Na saída para o site da Vale, próximo ao Garibaldi. Fone 94-988-17-5303. Você está curioso? Sua expectativa está nas alturas? Ourilândia do Norte e região estão prestes a receber uma revolução futurista. Onda Mais está chegando. Onda Mais está chegando. Algo extraordinário está a caminho e promete transformar sua rotina de maneira inovadora. O lançamento da Onda Mais trará possibilidades incríveis para o seu dia a dia. A cada clique, sua casa ou empresa inteligente se tornará ainda mais conectada e prática. Está curioso? Então, aguarde, pois a revolução está prestes a começar. Vem aí, Onda Mais! E você roda a cidade inteira pra cuidar da sua vista. Ótica Safira é a preferida. Atenção cidade, a Ótica Safira apresenta uma super promoção em joia, óculos e relógios. Não apenas isso, a Ótica Safira oferece uma incrível variedade em lentes, óculos de sol e armações de diversas marcas e modelos. Não perca tempo, agende já sua consulta de vista pelo menor preço. Consultas disponíveis de segunda a sábado com entrega dos óculos no mesmo dia. E tem mais, aproveite a conveniência de parcelar em até 12 vezes em todos os cartões. Visite a Ótica Safira na Avenida Pará, número 512, ou entre em contato pelo WhatsApp 94992371293. Ótica Safira, uma nova visão para você. Ótica Safira. Seu próximo rancho vai custar mais barato se você for ao supermercado Parazão. Tudo em gêneros alimentícios, frutaria, com completo açougue e padaria. Ao fazer suas compras no Parazão Supermercado, você vai encontrar tudo o que procura em um só supermercado. Preço sem concorrência e atendimento personalizado é no supermercado Parazão, em Ourilândia e Tucumã. Supermercado Parazão, preço baixo. Baixo todos os dias. Quem vai uma vez, volta sempre. Carregando playlist. Carregando playlist. 5, 4, 3, 2, 1. Agora você vai ouvir as músicas mais tocadas no Brasil. As tops. Tops. As virais. No ar. No ar. As melhores do dia. As melhores do dia. Música 15. Se eu te ligo, não me atende. Manda um áudio, não responde. Tá com quem? Cê tá onde? Eu penso em me afastar, porque igual você tem de monte. Aí eu lembro da noite de ontem. Cê fez gostoso de um jeito que só você faz. Fazer o que se todo dia eu tô querendo mais. Eu tô querendo mais, inclusive agora. Cê passa aqui em casa, que horas? Eu já pensei em te largar. Manos passada de mão, compensa as raivas que eu vou passar. Eu já pensei em te deixar. Manos passada de mão, compensa as raivas que eu vou passar. Então passa, então passa. A minha roupa. E pra cantar comigo, a boiadeira, bebê. Eu penso em me afastar, porque igual você tem de monte. Aí eu lembro da noite de um. Cê fez gostoso de um jeito que só você faz. Fazer o que se todo dia eu tô querendo mais. Eu tô querendo mais, inclusive agora. É passa em casa, que hora? Eu já pensei em te largar. Mas espaçada de mão compensa as raivas que eu vou passar. Eu já pensei em te deixar. Mas espaçada de mão compensa as raivas que eu vou passar. Então passa, então passa. Passa a língua na minha boca. Então tira a minha paz, a minha roupa. Então passa. Língua na minha boca, então tira a seja minha rua. Eu já pensei em te largar, mas passada de mão compensa as asas que eu vou passar. Eu já pensei em te deixar, mas passada de mão compensa as asas que eu vou passar. Então passa, então passa, passa a língua na minha boca. Então tira, então tira a minha paz. Todo diabético sofre com ressecamento da pele. E a pele ressecada prejudica e incomoda, muitas vezes ocasionando o aparecimento de feridas. Resolva isso agora mesmo. Tenha sempre em casa o produto que está fazendo muito sucesso entre as pessoas que sofrem desse mal. Creme de parafina de urucum da Saúde com Beleza. Acabe com o ressecamento da pele de uma vez por todas. Creme de parafina de urucum da Saúde com Beleza. Feito com amor. Peça agora o seu em nosso site saudecombeleza.com.br. As melhores do dia. Música 14. Filho, por que tá tão calado? Não quer sair do quarto. O que que aconteceu? Olha, só quero que cê saiba que o pai, além de pai, também é amigo seu. Pai, não é nada sério, não. É só uma menina que não tem coração. Cabeça ela ficava só comigo, mas hoje eu descobri que ela tá de rolo com outro menino. Foi a primeira e não vai ser a última vez que do seu olho vai cair água de decepção. Mas pai, será que vai doer assim toda vez? Não quero mais amar ninguém, não. Filho, uma coisa você tem que entender: se não deu certo é porque não era pra ser. Pai, por quê? Pai, por quê? É porque não era pra ser. Pai, por quê? Pai, por quê? É porque não era pra ser. Na minha cabeça ela ficava só comigo, mas hoje eu descobri que ela tá de rolo com outro menino. Foi a primeira e não vai ser a última vez cair água de decepção. Mas pai, será que vai doer assim toda vez? Porque se for, não quero mais amar ninguém, não. Filho, uma coisa você tem que entender: se não deu certo é porque não era pra ser. Pai, por quê? Pai, por quê? É porque não era pra ser. Pai, por quê? Pai, por quê? É porque não era pra ser. As melhores do dia. Um verdadeiro show em seu rádio. As melhores do dia. Música 13. Deixa com o Landi, que eu vou comandar agora. Vem que vem. Namora ser filha da puta, mas eu não consigo. Na minha cabeça só tem uma, ela é meu vício. sabe do que eu gosto e joga sujo. Faz coisas de outro mundo, do jeito que ninguém mais faz. Ela é fora da curva, jeitinho de dama, delícia na cama demais. Surrando baixinho, me ganha facinho quando ela me diz o que faz. Ai, que baguinho gostoso. Desce que o garfo vai te pegar. Obedece, desce, desce que o garfo tá comandando. Obedece, desce, desce que o garfo vai te pegar. Sai do meu. Ela é fora da curva, jeitinho de dama, delícia na cama demais. Surrando no ouvido, me caia facinho quando ela me diz o que faz. Ai, que braguinho gostoso. Me pega com força e me toma no meu corpo. Ai, que braguinho gostoso. Me pega com força e me toma no meu corpo. Me fala de novo. Obedece, desce, desce que o braço tá comandando. Obedece, desce, desce que o braço vai te pegar. Obedece, desce. Desce, desce, desce que o braço vai te pegar. Leonardo na voz, aê. O brabo tem nome. Leonardo na voz, Leonardo na voz, Leonardo na voz. As melhores do dia. Música 12. Duas peças batendo cabeça nunca vão se encaixar. Fala aí se eu tô perdendo tempo, se compensa todo investimento. Se amarro de vez ou desato nó. Eu já tô prevendo saudade no olho de quem vai ficar. Eu fui intervalo de um beijo que você queria voltar. Eu já tô prevendo você girando a chave, sumindo no mundo. Gostar de alguém. Tiro no escuro. Amor que tem dono, não tem como outro beijo arrepiar. Duas peças batendo cabeça nunca vão se encaixar. Fala aí se eu tô perdendo tempo, se compensa todo investimento. Se amarro de vez ou desato nó. Eu já tô prevendo saudade no olho de quem vai ficar. Que eu fui intervalo de um beijo que você quer. Eu já tô prevendo cê girando a chave, sumindo no mundo. Gostar de alguém que tem outro alguém é tiro no escuro. Eu já tô prevendo saudade no olho de quem vai ficar. Que eu fui intervalo. Que você queria voltar. Eu já tô prevendo você girando a chave. escuro. Gostar de alguém que tem outro alguém é tiro no escuro. Aê! Aê, Brené Maico! Daqui a pouco, após o intervalo, você continua ouvindo as melhores do dia. As melhores do dia. Rádio Comunitária Líder FM, identificando ZYT 763, canal 254, estação de frequência modulada, operando em 98,7 MHz, Asdecom, Ourilândia do Norte, Pará, Brasil. ISP mais Telecom, Giro Supermercado, informam a hora certa. 20:27. E agora, apoio cultural. Esquece não, Lojas Pontual, a mais completa em artigos para presentes. Grande liquidação de calçados com descontos de 50% no crediário. E à vista, você ganha aquele descontão especial. Nas bancas de ofertas de calçados femininos, masculinos e infantis. Venha hoje, venha agora, venha para Lojas Pontual, no centrão da cidade. No Mariô Restaurante, você vai ter uma experiência gastronômica incrível. Todos os dias, atendemos somente no almoço e oferecemos